Capítulo 9. O problema da delinquência. Neste livro, nosso propósito foi nos basearmos sobre o que a vida nos mostra através dos fatos, observando o seu pensamento. Por isso, não nos referimos a nenhum escritor. Além disso, impusemos-nos ser breves e sintéticos, fazendo uma recapitulação de todo o trabalho de preparação que nos trouxe até este ponto. Tal trabalho está aqui subentendido, embora não muito evidente. Este é um livro de aplicações e conclusões que representa a fase final. O período de pesquisas e maturação está nos 22 volumes precedentes e nos 40 anos percorridos por vários caminhos para chegar à maturação atual. Ao fim deste trabalho, implantamos algo que outros poderão desenvolver, aplicando através de novas pesquisas os princípios expostos. Com isso, depois de ter percorrido a fase conclusiva do velho mundo, colocamos-nos agora às portas do novo, que hoje não só pertence aos jovens, mas também será deles amanhã. Fizemos algumas aplicações das teorias aqui expostas. Mas, uma vez que nos tenhamos orientado e, assim, compreendido a técnica do fenômeno, dela se poderá fazer muitas outras aplicações. Ainda citaremos algumas, mas escolhidas apenas como exemplo, só para mostrar como e quando muitos casos podem ser resolvidos se bem orientados. Oferecemos uma chave com a qual poderão ser abertas muitas portas ainda fechadas, se soubermos onde está a fechadura correspondente. Não podemos nos enveredar pelo caminho da casuística, porque, sendo os detalhes intermináveis, isso nos levaria muito longe. Seguem-se, então, alguns outros capítulos, mas sem nenhuma pretensão de exaurir o argumento. Estamos numa época de grandes mudanças, na qual se pesquisam métodos novos destinados não a encobrir os problemas para salvar as aparências, mas sim a resolvê-los. Esta é a diferença entre o presente e o passado. Antigamente, o problema da pobreza era enfrentado com o paliativo das esmolas e com a promessa de uma felicidade futura no céu, a qual era encarregada de compensar o mal e, assim, realizar a justiça de Deus. Hoje, em vez de fazer da pobreza um problema espiritual e deixar de resolvê-lo, procura-se suprimi-la com os meios positivos da técnica produtiva e da organização econômica coletiva. Diz um provérbio chinês, abre aspas, "Se quiseres ajudar um pobre, não lhes dês um peixe, mas ensina-o a pescar." Fecha aspas. Nota-se a mesma mudança de métodos com relação ao problema da delinquência. No passado, a justiça encarniçava-se contra aquele condenado como culpado. Isso constituía um enfurecimento estéril, porque se limitava aos efeitos do mal e às suas origens mais próximas. A finalidade não era eliminar as causas e, com isso, a delinquência, mas sim defender-se e vingar-se. Hoje, em vez disso, tende-se a fazer a psicanálise do criminoso para atingir as causas remotas e organizar uma ação preventiva em profundidade para impedir, na sua origem, a formação do mal. Trata-se de enfrentar o problema com métodos diferentes. Observemos quais são eles e qual é o mais útil à vida. Trata-se de dois sistemas de vida, que pertencem a dois níveis diferentes de evolução, sendo que hoje está ocorrendo a passagem do inferior para o superior. O primeiro é baseado na luta, o segundo é baseado na compreensão. O primeiro foi usado no passado, o segundo começa a ser utilizado hoje, para continuar a se desenvolver sempre mais no futuro. Ele depende da afirmação da inteligência, posição nova que a humanidade agora alcança por lei da evolução, entrando numa sua fase mais avançada. O criminoso é tanto mais notado e expulso da coletividade quanto mais próxima ela se encontra de um regime de ordem. Em um regime de desordem, quanto mais o caos domina, tanto menos se nota a presença do criminoso, porque num ambiente caótico, onde reina um sistema de luta, ele constitui a regra e não a exceção. O fato é que quanto mais involuída é uma sociedade, tanto mais ela se encontra afastada da justiça e tanto mais a vida se reduz à autodefesa na luta pela sobrevivência, na qual o mais forte vence. Esta era a substância da justiça penal no passado. Mais do que uma compreensão inteligente do fenômeno, ela se baseava em reações instintivas do subconsciente para se defender contra um ataque à própria pessoa ou aos próprios bens. A lei de Deus não podia funcionar senão de acordo com o baixo nível evolutivo então atingido, baseado na luta pela sobrevivência. A justiça consistia em uma reação de defesa e vingança, que saldava as contas, mas não restabelecia a ordem, deixando intacto o estado de guerra entre juízes, a parte lesada, e violadores, os assaltantes. Embora houvesse a punição, permanecia como um mal social o hábito do delito, que não era erradicado. No passado, dava-se exemplo público da justiça, administrando-a em praça pública, onde o povo podia gozar o saboroso espetáculo de ver os malfeitores serem torturados e mortos. Este era o lugar para onde todos corriam, e pode-se imaginar com que resultados morais e educativos. Acreditava-se com isso combater o delito, enquanto na realidade o povo aprendia a cometê-los melhor ainda, instruído por aquele espetáculo feroz. Tais efeitos, no entanto, constituíam sutilezas psicológicas que eram ainda desapercebidas. Tratava-se de um mundo ainda involuído, ou seja, carregado de negatividade. Assim, a negatividade do criminoso somava-se à da sociedade julgadora, e a negatividade da culpa somava-se à da punição, de modo que o ódio e a vingança aumentavam a negatividade em vez de absorvê-la para eliminá-la. Não é possível combater a negatividade senão com a positividade, que a corrige, agindo em sentido oposto. Tal sistema não é seguido porque o indivíduo, no seu egoísmo, preocupa-se tão somente em resolver o seu problema, que é defender o seu próprio interesse. Cada um dos dois termos lança sobre o outro sua própria negatividade, que na falta da ação de uma força corretiva, permanece intacta. Desse modo, o mal, que não pode ser eliminado com outro mal, não é curado e reaparece sempre. Deveríamos ir então de braços abertos ao encontro do delinquente? Isso é possível para uma sociedade que já atingiu a fase de compreensão, mas não para aquelas ainda situadas na fase de luta. Tudo isso então era justificado no passado, porque se utilizava o sistema de imposição e os homens se achavam na fase de luta. Há, porém, outro fato. A humanidade está passando hoje à fase da compreensão, e isso acontece primeiramente com as classes dominantes, que representam a posição evolutiva mais avançada e das quais se espera, em relação ao criminoso, a iniciativa de se passar do regime de luta ao da compreensão. Trata-se de um momento propício para iniciar e depois realizar a passagem para uma posição de positividade, a fim de sanar o mal, corrigindo a negatividade do elemento antissocial, criminoso, oposto à sociedade. É pela maturidade das massas que o indivíduo anti-ordem deve ficar como que estrangulado por uma reação psicológica coletiva, pela qual seu campo de ação é fechado. Este homem deve ser julgado pela opinião pública como criminoso, mesmo quando, ao prejudicar o próximo, dá provas de saber vencer pelo valor da força ou da astúcia. No passado, ele podia, caso vencesse, tornar-se um herói admirado, porque era julgado com uma psicologia individualista, pela qual só a parte lesada interessava reclamar, não à coletividade. Aos outros, porquanto ilesos, não importavam os danos, que não lhes diziam respeito. A vitória, pelo fato de ser à custa de um terceiro, dava a eles um senso de valor e poder, incutindo, portanto, respeito. Ainda hoje, o delinquente astuto, bem-sucedido, provoca uma dose de admiração por parte dos que não foram lesados. Tudo isso está implícito no sistema da luta e surge dele como consequência. Este sistema é uma qualidade ligada à involução, de modo que quanto mais involuído é o indivíduo, tanto mais valor ele tem como criminoso e ao contrário. Acontece que a evolução tende a eliminar tal tipo. É assim que a delinquência começa a ser julgada como tal quando o mundo se civiliza, enquanto antes constituía um método normal de defesa e um meio necessário à vida, a qual, quando se encontra em tal nível, aceita a delinquência porque só quem sabe roubar e matar sobrevive nele. De fato, o criminoso acha-se à vontade e vive bem num ambiente caótico, que é feito sob medida para ele. Mas acontece o contrário num regime de ordem, ao qual somente o evoluído se adapta. Assim, pode-se considerar o criminoso como uma sobrevivência atávica do passado, destinada a desaparecer com o tempo por lei de evolução, pois quanto mais a sociedade civiliza-se, tanto menos adaptado a tal ambiente ele se torna, e tanto mais difícil é para ele viver nestas condições. Em um momento de transformação como o atual, estão aparecendo novos critérios, antes inconcebíveis. Condena-se, por exemplo, o culto da personalidade, que representa a apoteose do vencedor segundo o velho sistema. Apareceu depois o conceito de criminoso de guerra. Para ser completo, porém, tal conceito deverá ser aplicado não só aos vencidos, como imposição dos vencedores, mas também a quem quer que faça uma guerra, violando a ordem internacional. Encaminhamo-nos para a formação de uma política mundial, pela qual o guerreiro assaltante de outra nação não será mais um herói glorioso, mas sim um criminoso, da mesma forma como hoje, dentro do próprio país, é criminoso qualquer indivíduo que assalte o próximo. Já se reconhece o direito de se recusar à guerra por objeção de consciência. O princípio já existe, mas ainda é limitado somente a cada nação. Trata-se apenas de uma questão de amplitude na extensão de sua aplicação, a qual, no entanto, está sempre crescendo. Pela lei de evolução, que leva à formação de unidades coletivas sempre maiores, não é possível se chegar a outro resultado senão a unificação mundial, em que todo e qualquer ato bélico será uma violação da ordem, passível de punição pela polícia como ato criminoso. Antigamente, estas extensões na aplicação de tais princípios não eram realizáveis. Então procurava-se resolver o problema da criminalidade de outro modo, lançando-se furiosamente sobre o condenado, acreditando-se que quanto mais cruel fosse a pena, mais difícil se tornaria a ocorrência do delito. Hoje, quando se passa do método da luta ao da compreensão, vê-se a estrutura do fenômeno e a solução é dada de maneira diversa. O homem racional moderno analisa o caso questionando: quais são os resultados do sistema punitivo? Considerado do ponto de vista utilitário, qual é o seu rendimento para o bem da coletividade? Tal sistema melhora ou piora o criminoso? E uma vez que o piora, para que serve então puni-lo se isso se reduz a uma fábrica de maior delinquência? A solução está em empregar um método feito de positividade, que assim corrige e diminui o mal e a negatividade, ao invés de agravá-la, como se fazia anteriormente contra a criminalidade, utilizando-se um método de negatividade. Como se vê, o novo estilo de enfrentar o problema consiste em se propor a melhorar o delinquente, porque este é o caminho que leva à diminuição da criminalidade, sendo, portanto, do interesse coletivo. O velho estilo não tinha esses fins corretivos, consistindo apenas na reação de defesa individual do ofendido contra o ofensor. Ora, o novo estilo, sendo produto de uma fase evolutiva mais avançada e inteligente, compreendeu que o sistema de investir contra o condenado é contraproducente e deve, portanto, por uma questão utilitária de rendimento, ser eliminado. Começa-se então a estudar a psique do delinquente, procurando-se penetrá-la com a pesquisa, para descobrir onde está o terreno das motivações e a origem primária das ações. Procura-se assim penetrar todo o mecanismo cerebral determinante do ato criminoso, que é a sua última consequência. Com a psicanálise do delito, pode-se determinar quais as condições hereditárias, mentais e ambientais dentro das quais ele nasce. Torna-se possível, assim, desinfetar esse terreno, a fim de impedir o nascimento do criminoso, ou, caso este já se tenha formado, estudar métodos de como reeducá-lo para reabilitar esse elemento antagônico e, depois, inseri-lo na vida coletiva. Isso faz parte daquele trabalho de formação do estado orgânico da sociedade, já explicado nos capítulos precedentes. Essa recuperação já está sendo feita, de modo que os fatos estão de acordo com as nossas explicações. Busca-se pôr em ação melhoramentos carcerários no sentido educativo, para reconstruir o indivíduo estragado. Para não provocar a reação involutiva do condenado, busca-se evitar o embrutecimento, procurando-se ir ao seu encontro não com o sentido de vingança, mas de compreensão do seu caso. Busca-se reatar as relações de boa vizinhança na convivência social, rompidas por várias causas que se procuram eliminar. É verdade que a sociedade quer, antes de tudo, se defender, sendo isto seu pleno direito. Mas ela deve agora aprender a se defender mais profundamente, suprimindo a causa do mal, e não o agravando com o acréscimo de outro mal. Também neste setor, vemos a passagem para a fase de colaboração, que constitui o novo estilo de vida em todos os campos. Antigamente, a ação punitiva dirigia-se contra o indivíduo que tinha agido mal. Mas ele era tão somente o último efeito de uma cadeia de fatos ignorados pela justiça, os quais tinham, todavia, valor determinante. Tais fatos eram desconhecidos porque a penetração psicológica do homem não era capaz de observá-los. via-se o fenômeno com outra forma mental. A aplicação da justiça tinha frequentemente o sabor de uma luta entre criminosos. De fato, quem ditava e aplicava a lei era aquele que, por ser o vencedor, havia se tornado senhor, cuja vontade o vencido devia suportar. As classes ricas e dominadoras constituíam os vencedores, enquanto as pobres e subjugadas constituíam os vencidos. As primeiras faziam a lei a seu favor, condenando aqueles que tinham interesses contrários caso não obedecessem. Assim, o delito para indivíduos da classe dominada era um ato de legítima defesa. Porém, mesmo assim, eles eram punidos, porque num regime de justiça baseado na força, o fato de serem fracos e não saberem vencer tornava isto merecido. Ora, se estes homens se tornassem fortes e vencessem, não seriam mais criminosos, e sim legisladores, admirados e obedecidos. Em tal mundo, o culpado, que acabava punido segundo a justiça de então, era quem perdia a batalha, por não ter sido suficientemente forte ou astuto para saber vencê-la. Neste tempo, a reação punitiva dava-se através da luta, método correspondente ao primeiro tipo de vida. Hoje, a justiça procura também os culpados colaterais, precedentes e longínquos, de modo que a reação ao mal se dá através da compreensão, método correspondente ao segundo tipo de vida. Atualmente são chamados a debate elementos antes nunca vistos, que podiam antigamente fazer o mal impunemente, pois ninguém os via. Culpava-se assim aquele envolvido mais próximo, apanhado em falta, desconsiderando-se desse modo o fator remoto, que pode ser determinante. Vem à minha mente um exemplo típico, no caso histórico da monja de Monza. Ela foi mantida presa numa cela durante toda a sua vida, por ter seguido os instintos do sexo, a cuja satisfação tinha direito, deixando-se levar pelos delitos decorrentes de sua ligação com um delinquente, que por sua audácia tinha conseguido fazê-la sentir nele o macho protetor. No entanto, ela procedera segundo os elementares e sadios impulsos da vida. Neste caso, a justiça não viu seus genitores, que sem aparecer, haviam-na indiretamente constrangido a declarar uma vocação inexistente. Não viu o pobre, simples e velho padre, escolhido propositadamente para aceitar tais declarações. Não viu, se bem me lembro, uma tia que queria apoderar-se do feudo, cuja posse a monge herdaria, caso não fosse fechada em um convento. Quem era então o culpado? Mas a punição foi aplicada somente a ela. Quantos outros puderam cometer a metade do delito impunemente, porque a justiça não os viu, fixando-se somente na monja? Tais casos não autorizam a exigir uma justiça perfeita, impossível na terra, mas autorizam a contar com outra justiça que retifica a humana quando esta não consegue funcionar. Hoje se estuda o criminoso e procura-se entender o delito. Às vezes, mais do que um culpado, encontra-se um doente. A perseguição está sendo superada. Perante um acusado, busca-se saber por que esse homem é culpado, procurando determinar quem e que fato o levou a esse ponto. Agora vemos que a justiça, para ser feita, deveria golpear outros pontos, situados distantes. Pode assim, atrás da culpa incriminada, aparecer um mundo de outras culpas individuais e coletivas, das quais aquela do condenado nada mais é senão a última consequência. Revelam-se, então, estados de injustiça social, pelos quais cada um é responsável, mesmo quando dispensa o dever da reparação. Então, uma sentença penal pode constituir um convite a se fazer um exame de consciência para ver a parcela com a qual cada um concorre na determinação daqueles efeitos. Às vezes, quando acontece um fato triste, em vez de se investir contra quem se deixou apanhar em falta, poderia ser até mesmo o caso de nos perguntarmos quem é o verdadeiro culpado. Final do capítulo 9.